sou do sul da malandragem. Bate ti. Então canta comigo essa aqui. Eu sou do sul da malandragem. Bate ti. Então canta comigo essa aqui. Eu sou do sul da malandragem. Bate ti. Então canta comigo essa aqui. Eu sou do sul da malandragem. Bate ti. Então sejam bem-vindos, pra todos um salve. Eu faço um brinde a todo aquele que se envolve, fazendo a coisa toda acontecer, mostrando que a nossa cara ainda é o RAP. É o som que faz a casa estremecer, e a cada geração só reforça o que eu sempre ouvi dizer. É o som que domina, que surge na esquina, te pega em cada flow, cada beat, cada rima. Por isso eu vejo várias mãos pra cima. É nossa vitamina, viver sem isso nem se imagina. No carro, no smartphone, em volta da piscina. É o som que todo mundo pira nas festinhas. Ou seja, no teu canto só pra ouvir e refletir, numa ideia que te faça evoluir. Eu verso aqui, não interessa o sotaque, então cola aí, quem lembra dessa vai cantar comigo. Bate ti. Então canta comigo essa aqui. Eu sou do sul da malandragem. Bate ti. Então canta comigo essa aqui. Eu sou do sul da malandragem. Bate ti. Então canta comigo essa aqui. Eu sou do sul da malandragem. Bate ti. Então canta comigo essa aqui. Eu sou do sul da malandragem. Bate ti. Então eu quero ver quem vai chegar. Tchê, eu disse que esse som vai te envolver. Tri, a gente também quer te ver sorrir. Eu sou Nitro D, quem tá ligado canta aí. Repressa a gurizada que chega rasgando a rima, mostrando que nos ouviram, mantiveram a autoestima. Não sei se ainda mantém a disciplina, mas tá tudo aí, daquele jeito. Bate ti. Eu peço paz, pra tudo que é lugar onde eu passei. Eu peço paz, pois nunca foi demais pedir a paz. E peço mais, pra aquele que acredita em algo mais. Coloca mais, coloca mais amor quando compor, seja quem for. Não é muito difícil, faz favor, chegar de dor. Deixa pro DJ tocar terror nessa pista, que seja como Alice, elegância na conquista. Olha aí. Bate ti. Então canta comigo essa aqui. Eu sou do sul da malandragem. Bate ti. Então canta comigo essa aqui. Eu sou do sul da malandragem. Bate ti. Então canta comigo essa aqui. Eu sou do sul da malandragem. Bate ti. Então canta comigo essa aqui. Eu sou do sul da malandragem. Bate ti. Então eu quero ver quem vai chegar. Tchê, eu disse que esse som vai te envolver. Tri, a gente também quer te ver sorrir. Eu sou Nitro D, quem tá ligado canta aí. Então canta comigo essa aqui. Eu sou do sul da malandragem. Bate ti. Então canta comigo essa aqui. Eu sou do sul da malandragem. Bate ti. Então canta comigo essa aqui. Eu sou do sul da malandragem. Bate ti. Então canta comigo essa aqui. Eu sou do sul da malandragem. Bate ti.